Não me dá com vontade, chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Ah, ah, ah, ah, ah. Dominar, vira tua cabeça. Eu vou continuar te